Na sequência, a entrevista com Aline Lopes e Alexandre Paulino. Olá, pessoal. Eu sou Aline Lopes. Eu sou produtora cultural, sou musicista, radialista no circuito marginal aí na Web Rádio Casileoca com o programa Casarte Marginal, que eu apresento junto com meu esposo Alexandre Paulino. Enfim, gosto de estar sempre relacionada a tudo que é ligado à cultura, tudo que revive a nossa cultura brasileira, principalmente, a cultura latino-americana, entre outras, a cultura africana, tudo que está relacionado à cultura me interessa. Então, a grande parte dos movimentos em que acontecem, que a cultura está presente, eu gosto de estar presente também. O estar presente para mim é você participar e contribuir de alguma forma com isso, né? Não é só você tá ali assistindo, tá vendo, tá acompanhando. É você se fazer presente contribuindo de alguma forma também. Então, todos esses movimentos que eu sou convidada, eu busco de alguma forma contribuir, seja com música, seja com algum evento, ajudando na organização, seja de ouvinte, seja de aplausos. E o estar presente para mim, ele contribui com todas essas formas, todos esses aspectos. Como eu trabalho com várias vertentes, então depende do cenário que me apresentam. Se é uma produção cultural de um evento, produzir alguém, no caso, ou produzir um espetáculo, alguma coisa para alguém, eu prefiro estar nos bastidores, que é onde eu vou acompanhar todo o processo, desde o início de quem teve a ideia, o start do vamos fazer, até o final, a parte final, que é a apresentação propriamente dita. Sim, nós somos radialistas com locutores, né? Com o Casarte Marginal, onde justamente a ideia desse programa foi criar um programa que falasse de todo esse circuito que acontece, que ninguém, nem todo mundo tem acesso, ou somente as pessoas que estão envolvidas ali, que sabem e tudo mais. Então, a gente criou esse programa com o intuito de entrevistar as pessoas que ficam nos bastidores e que se apresentam, que são os organizadores dos saraus, dos movimentos marginais, poetas, músicos, bailarinos, performistas, para que essas pessoas possam contar a sua história e dizer como que elas chegaram até o movimento que elas participam atualmente. E a gente tem descoberto, assim, pessoas que a gente achava que conhecia, a gente tem redescoberto essas pessoas. É um programa muito bacana que a gente gosta de fazer, porque a gente está fazendo com amigos, com pessoas que a gente gosta, e essas pessoas contam um pouco de si, da sua vida, de como chegaram, a gente se emociona muitas vezes quando elas contam a forma, a trajetória delas, né, até chegar no programa. É muito bacana. E agora é o momento que a gente está readaptando tudo. Acho que todo mundo está passando por essa fase, né? E agora? Já que não tem como você estar presente, você está com as pessoas, como que você vai fazer? Então, nós estamos nos readequando a tudo. Já, inclusive, fizemos aí, retomamos alguns contatos com a Web Rádio, com a Casileoca, para retomar o programa de uma forma que seja segura para todos, e a gente continua entrevistando pessoas maravilhosas que a gente tem aí no circuito, para que elas continuem mostrando o seu trabalho, porque é algo que eu, inclusive, já disse, como o Mamberti disse, a cultura ela não pode ser a primeira a ser atingida, e não vai depender da gente. A gente vai continuar mantendo os movimentos, participando, somos sempre eu, Alexandre, as nossas filhas também, né, que a gente já está envolvendo, inclusive, que são aí o futuro. A gente tenta envolver justamente por isso, para que a cultura ela não pode morrer, ela não pode ser a única que vai sofrer com essa epidemia, essa pandemia que a gente está sofrendo hoje. Na verdade, Milton, o que acontece? O programa ele tem uma infraestrutura de gravação, que a gente tem um apoio de uma pessoa muito especial, né, um querido nosso, que é o JP, quem faz toda a questão de locução, a qualidade do som. Ele se preocupa em fazer qualquer edição que seja necessária, qualquer adequação para que, né, o som seja perfeito, o ouvinte consiga ter com clareza todas as informações. E como essa questão da pandemia pegou a gente de surpresa, é uma surpresa para ele também de como vai adaptar isso, vai transformar, vai levar para a web rádio, como que a gente vai gravar isso. As pessoas elas não se imaginavam tão dependentes de alguns equipamentos, né? Para fazer um programa daqui de casa, mandar para eles, a gente precisaria de uma infraestrutura mínima de com relação à qualidade de som, talvez até para a questão de vídeos, né? Para que fosse um novo visual. São todas as informações que a gente está trabalhando para poder colocar de volta o programa no ar e colocar o pessoal, a arte marginal, no nosso programa de volta, que a gente está com saudade. Bom, lendo, né, enquanto esposa de poeta, né, eu tenho acompanhado muito os trabalhos do Alexandre, tenho um orgulho muito grande de cada conquista dele no campo literário, nesse ambiente, né, de premiações, com decorações que ele recebe. Quando eu vou ver, ele só vem me contando: olha, sabe, eu acabei de ganhar um prêmio. Olha, mas é assim agora, né? As pessoas ganham assim, coleciona prêmios, né? Eu tenho um orgulho muito grande dele com relação a essas premiações no ambiente literário. Ele sempre vem e me mostra o que ele tem escrito, a proposta, né? De acordo com o que propõe, o tema proposto, ele pede muito a minha opinião. Então, eu tenho acompanhado muito ao lado ali o trabalho dele. Se eu pudesse, eu acompanhava mais ainda, né? Mas o tempo ele é curto para nós dois. Aline, desculpa te interromper, mas já interrompendo, já que você falou do Alexandre Paulino, vamos ouvi-lo então um pouquinho e na sequência você continua conosco nessa sua entrevista. Olá, eu sou o Alexandre Paulino. Essa questão de quem somos é algo que nos persegue desde o nosso nascedouro. É uma indagação que fazemos a nós mesmos. Eu acho que nós somos um processo em construção. Estamos sempre nos construindo e sempre buscando o nosso espaço dentro de nós mesmos e dentro dessa sociedade tão caótica na qual estamos inseridos. Somos um processo. Eu vou aproveitar esse momento para ler uma crônica. Essa crônica ela foi selecionada por um prêmio literário e ela compõe uma antologia. É a Antologia Jandira e Outras Terras. O nome dela é Onde Estão os Sonhos? Eles se encontraram em um transporte público. Já haviam se encontrado tantas outras vezes, mas era sábado. E no sábado, os relógios parecem menos implacáveis. Queriam seguir seus caminhos, mas era sábado. E no sábado, o ritmo parece adotar outro parecer. Uma norma de conduta que oprime menos os seres viventes das grandes cidades. Eles têm uma sensação. Parece que, por um lapso de tempo, são livres, senhores de seus destinos. O transporte público chega a seu destino final. Mas é sábado, e no sábado as pessoas são tomadas pelo ar. Por um ar que está lá todos os dias. Mas é sábado. E eles têm a sensação que podem um pouquinho mais que o habitual. Que os compromissos ficam em algum lugar entre a segunda e a sexta. E, nesses momentos, voltam a sentir o cheiro de liberdade e, nesses momentos, se enchem de liberdade. E, nesses momentos, sentem-se livres como somente as crianças sabem sentir-se. Ela fala. Sua boca lentamente fala. Fala como todo ser humano almeja falar e ela espera encontrar o ouvido. Que apenas a ouça. Não espera ouvir um conselho, uma reprimenda, uma palavra de apoio. Ela apenas quer saciar esse desejo ardente de ser ouvida, com atenção, com carinho, quase com servidão. Sua vida vai saindo por sua boca. Sabe, seu fulano? Ela fala da sua mocidade. Do sonho de um mundo melhor, da sua participação num partido de esquerda há muito tempo esquecido, hoje quase de direita. fala da faculdade que ela não completou, mas não pagou e o canudo não levou. Fala de um homem que era o sonho da sua vida, mas que se foi. Fala do apartamento que perdeu, da casinha humilde que comprou, com muito esforço, muita luta, lá na divisa de não sei onde. Fala do destino, ou será um não destino, que fez dela uma faxineira com formação quase universitária. Afinal, não pegou seu canudo? Por fim, fala. Mas fala com amargura, que a vida, essa que é tão apregoada pelos poetas, não tem sentido. Ela não existe, pois não existem mais sonhos. Hoje, ela nada mais almeja. O moço que ouvia tenta alcançar sua criança interior. Ninguém melhor que uma criança para sonhar. Mas isso é em vão. Nada do que ele possa dizer nesse momento irá devolver-lhe o sonho. Ela queria falar. Falou. Sua necessidade foi satisfeita e, ao final, abre um radiante sorriso. Como querendo agradecer, se despede e vai. Foi um prazer imensurável estar aqui com vocês. Espero que nos encontremos nessas esquinas da vida que estão construídas pela literatura. Obrigado, Paulino. Continuando a nossa entrevista, Aline, retome um pouco. O que você anda lendo? Tenho lido livros de poetas, amigos, né? Ouvir e ler, eu tenho me dedicado, assim, o tempo que eu tenho para esses momentos prazerosos ao que os meus amigos têm feito. E lendo também os poetas amigos, quem tem... Sempre apresenteiam a gente com livros, com poemas, com... Olha, acabei de fazer isso aqui, dá uma olhada. Isso é maravilhoso, você receber assim um poema quentinho, um texto muito bem elaborado. Isso é muito gostoso, né? Eu gosto muito de tocar músicas latinas, eu gosto muito de tocar e cantar, né? O nosso forró, o nosso samba, as nossas MPBs, né? O rock, assim, eu costumo dizer até que assim, eu gosto muito das coisas antigas, né? O sertanejo, a moda de viola, essas coisas todas eu tenho muito no meu repertório, então, mesmo que eu não saiba tocar, eu sei cantar, acompanhar, e é isso que eu tenho feito, conforme o que me pedem, né? As pessoas conhecem o meu repertório, muito, as pessoas enaltecem muito o lado... latino-americano, cubano, que eu interpreto, né, Mercedes Sosa, Silvio Rodrigues, entre outros, desse ambiente, e é nessa área que eu tenho investido bastante também. Eu vou fazer um trecho de Canción con Todos, que é uma música maravilhosa, que fala da união de todos, né? Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, pisa en la región más vegetal del tiempo y de la luz. Sienta al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda mi sangre un río destinado a mi ser, su caudal. Soy de Alto Perú, rostro bolivestaño y soledad. Un verde Brasil, besa mi chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hasta la extraña América total. Por la raíz de un grito destinado a crecer. Ouvimos a entrevista de Aline Lopes e Alexandre Paulino. Tchau, até o próximo programa. É,